sei como é que você não vê. É que tudo que eu quero é um amor sincero, alguém bem melhor que você. Pergunta por que garotas choram mais. ZYM 778, canal 199, Rádio Metrópole FM 87,7, Andradina, São Paulo. 11 horas e 2 minutos. Metrópole FM, apoio cultural. Você tem moléstia grave e ainda paga imposto de renda? O escritório Cadmus Contabilidade e Assessoria pode te ajudar. Portadores de doenças como cardiopatia grave, câncer, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível e outras têm direito à isenção. Tem dúvidas ou interesse? Ligue agora 18-3722-6739 ou 18-99652-5750. Visite-nos na rua Marechal Deodoro 476 Centro, Andradina, São Paulo. Transforme burocracia em facilidade. Maércio Imóveis, agora atendendo em novo endereço, na Mato Grosso 777. Para você que está precisando alugar ou comprar um imóvel, o Maércio Imóveis tem sempre um bom negócio para você. E agora atendendo em novo endereço, Rua Mato Grosso 777. Maércio Imóveis, seu corretor amigo. Fone 3723-8310 e 99702-0022. A Eletrônica M é especializada em assistência técnica. Precisa de assistência em televisores, aparelhos de DVD, micro-ondas, aparelhos de som automotivo interno, importados e nacionais. E ainda conserto de eletrificador de cerca rural, caixas amplificadas, mesas de som e amplificadores. Buscamos e entregamos o seu aparelho sem custo. Eletrônica M fica na J.A. de Carvalho 550. Fone 3722-5274 ou WhatsApp 998008472. Pensou em assistência técnica? Pensou Eletrônica M. Espeto do Garapa, servindo um delicioso almoço de segunda a sábado, a partir das 11 da manhã, com mais deliciosos pratos feitos em Andradina. E à noite, a partir das 18 horas, é hora de saborear mais de 20 tipos de espetinhos, com sucos, refrigerantes, cerveja e aquele chopp estupidamente gelado. Espeto do Garapa, na rua Ceará, esquina da feira. Você sonha em conquistar sua liberdade sobre quatro rodas? Então vem para a Autoescola Piloto. Oferecemos um ensino de qualidade com instrutores qualificados e dedicados. Primeira habilitação categoria AB. Com aulas teóricas e práticas, garantimos que você esteja preparado para todas as situações do trânsito. E o melhor, o prazo para tirar a sua habilitação é de 4 meses. Tudo isso só na Autoescola Piloto. Fica na rua 13 de maio, número 1105, próximo ao Poupa Tempo. Telefone 3722-2342 ou WhatsApp 18-996-74-6630. A rádio que contagia. Metrópole FM. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Domaguila. Domaguila. Domaguila. Domaguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega Domaguila. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Au! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, desligando na cara da atendente de telemarketing enchedora de saco e sempre junto de você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Depois de um longo e tenebroso inverno, eles estão de volta. Sérgio Rins e Fernando Chicrete e o quadro do Brasil Barbeiro, informação irrelevante pro pessoal do trecho. Vou falar também do dia em que eu achei 40 contos na rua. Hoje tá cada vez mais difícil achar dinheiro na rua, né, com Pix e tudo. Mas enfim, vou falar disso ainda hoje. Tem ainda o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso bom e velho Bodega Zap. Mr. Ava, papoca aí o nosso número pro povo. DDD 89 99992 7022. Não seja um ouvinte silencioso, é aquilo que eu sempre falo. Obrigado, Mr. Abraham. Daqui a pouco você fala o nosso número de novo pro pessoal não esquecer. Eu quero sua participação. Áudios até 30 segundos, tá bom? A locução, o roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Diacis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação, em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Sabe quando a fome aperta e você não tem nada na despensa, a não ser aquele biscoito Wafer de R$2,50? E aí, pra enganar o cérebro, você abre o pacote, vai tirando as camadas do biscoito com cuidado pra não esfarelar e comendo uma por uma, bem devagarzinho pra durar mais? Quando a gente era criança, a gente fazia isso pra saborear melhor o biscoito, mas hoje acaba fazendo por necessidade. Mas em cima disso, podemos tirar uma lição? Sim, em cima de tudo se pode tirar uma lição. Em meio à bagaceira que o mundo nos proporciona, dá pra gente aproveitar melhor, sim, as coisas, vivenciando cada instante com calma, ainda que não esteja tudo às mil maravilhas, né? Mas com calma, sempre se raciocina melhor, e quem sabe, as coisas não melhoram no final, né? Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar! Bodega do Maguila, 1 em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, começando a nossa Bodega em definitivo. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha no Brasil, mais 4 países, AM, FM, onda curta, sinal de fumaça, web rádio, por qualquer meio, de qualquer lugar, você pode mandar mensagem para o nosso programa. Nosso Bodega Zap, para você mandar mensagem escrita, o áudio de até 30 segundos, é este aqui, anote. DDD 89 99992 7022. Muito bem, vamos começar para cima, porque a gente merece começar com alegria esta nossa Bodega de hoje, chegando Washington Brasileiro e Ananá, rapaz. Depois eu trago Giliard, quem me dera, numa versão de forró, né? Da versão do CD Como Eu Gosto, acho que é esse o título do CD. E fechando eu trago Anjos e Demônios, é o nome da banda. É uma banda de rock? Não, é uma banda de forró. Forró, Anjos e Demônios, e eles cantam pra gente Ciumeira, Três Carimbadas. Começando muito bem a minha ação, nossa Bodega do Maguila. Aumenta o volume, arrasta as cadeiras, pega a vassoura pra dançar e vem curtir com a gente.